Luiza, Colorado 32, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, obrigado, bom dia, eu vou 1107. Controle Salvador, bom dia, eu vou 1173, passão 1500. Número 73, contato radar na colagem, submatrimônio de voo 360, via saída Savona, autorizado da Liga. Via Savona 360, autorizado da Liga, voo 1173. Afirmo, Sama passando no voo 1150. Sama passando 150, voo 1173. Oscar Charlie, ok? Prossiga, Oscar Charlie, ok? Prestação de Air Box da posição 12, remonta para posição 4 do patinho principal. Sim, autorizado, início do reboque, chama no técnico. Passou 150, voo 1973. Sim, voo 1973, passando agora 190, chama 136, na frequência. 1260, o Tandem 28-35. 1260-2835, obrigado e um bom dia. atrás do céu. Para o sol. Finalizando o retorno da ponte 4, um bom dia para todos. Ok, gente. bom dia. Eu vou no 161, eu tenho informação, Thiago, eu tenho autorização na Guarulhos. Bom dia, guarda-copro, ajuste 9095. céu puxa para Salvador e bater. Voo 961 autorizado, Salvador Guarulhos, 360, via para os lugares Tabaté, decola 590, curva direita. Então, voo 1, Leida Mótima, controle 908-5531. Autorizado Guarulhos, 360, então voo 1, Leida Mótima, Mótima 531, e essa sequência de saída 1208, voo 961. 531, direita após, Porto 9, chame pronto para o táxi, voo 961. Desenrola. Gol 961, pronto para o táxi. 158 a bordo. Autonomia de 4 horas e 10, alterna com fim. 961, levou o táxi autorizado via Fátio, Índia e Alfa, ponto esfera 1895, ajuste 9095, aliás. Fátio, Índia e Alfa, táxi autorizado, gol 961. Afirmo, correção, chame no ponto de esfera, ponto, gol 961. Afirmo. boa tarde, Polaris. Voo número 1 autorizado, alinhado, decolar para o chão 0, vento variável para o 02, nosso. Decolagem autorizada para o chão 0, voo 9. Salvador, bom dia, voo 1161, decola, passa 1500. Voo 1161, contato radar, decolagem, subindo 360, isso aí, já, subo 1. Salvo 360, solicito na presente, direto, salvo. Autorizado, voa, lida, voo 1161. Ok, melhor, lida, um abraço, então. Alô, muito bom dia, o TAM 3601, autorização do São Paulo Congonha 360, informação é CDC Bom Francisco. TAM 3601, muito bom dia, autorizado Congonhas, trouxe conforme a rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída São Bruno, transição ótima. Curva direita, ponta com a área, pistão 1-0. Transponda 5533, controle Salvador, 20398. Copiado, 360, aprovado, São Bruno, para Congonhas, transição ótima. Curva direita, apoio da decolagem, da 1-0. 5533, transponda 30-18, TAM 3601. 1-2-0-3-1-8, revolução do controle, estamos no fugir do acostamento, TAM 3601. 1-2-0, perdão, senhora, TAM